consigo ver defeitos, por mais que eu procure, não consigo. Só precisa ser do seu jeito pra eu te amar assim. Quanto mais eu te conheço, mais eu vejo Deus em você. Quanto mais eu te descubro, mais te amo. Pois só o amor cobre uma multidão. Só o amor.